você viu aquele mano na porta do bar, jogando um bilhar descontraído e pá, cercado de uma pá de camaradas, na área uma das pessoas mais consideradas. Ele não deixa brecha, não fode ninguém, adianta vários lados sem olhar quem. Tem poucos bens mais que nada, o Fusca 73 e uma mina apaixonada. Ele é feliz e tem o que sempre quis, uma vida humilde, porém sossegada. Um bom filho, um bom irmão, um cidadão comum com pouco de ambição. Tem seus defeitos, mas sabe relacionar. Você viu aquele mano na porta do bar? Na porta do bar, ultimamente andei ouvindo ele reclamar que a sua falta de dinheiro era problema, que a sua vida pacata já não vale a pena. Queria ter um carro confortável, queria ser um cara mais otável. Tudo bem, até aí nada posso dizer. Um cara de destaque também quero ser. Ele disse que a amizade é pouco, disse mais que seu amigo é dinheiro no bolso. Particularmente para mim não tem problema nenhum. Por mim, cada um. A lei da selva, consumir é necessário. Compre mais, supere o seu adversário. Seu status depende da tragédia de alguém. É isso, capitalismo selvagem. Ele quer ter mais dinheiro o quanto puder. Qual que é desse mano? Sei lá qual que é, somando o grau, a testemunha ocular. Você viu aquele mano na porta do bar? Tem aqueles manos também com você, cara? Ah, é um mano diferente, a gente tá falando de outra quebrada aí, mas é o seguinte, eu tô abraçando os manos de qualquer jeito, certo? Não sou meu filho, não, meu irmão. Não tem nada a ver com você, certo, meu irmão? Aí, mas isso já era, meu irmão. Já era, meu irmão. O que é? Eu não tô entendendo, explica isso aí direito. O movimento é dinheiro, meu irmão. Você nunca me deu nada, você nunca me deu nada. Você viu aquele mano na porta do bar? Ele mudou demais, do tempo para cá. Cercado de uma par de tipo estranho, que promete pra ele o mundo dos sonhos. Ele está diferente, não é mais como antes. Agora anda armado a todo instante. Não precisa mais dos aliados, negociantes influentes estão a seu lado. Sua mina apaixonada, amiga e solidária, perdeu a posição, agora ele tem várias. Várias mulheres, vários clientes, vários artigos, vários dólares e vários inimigos. No mercado da droga, o mais falado, mais foda. Em menos de um ano subiu de cotação. Ascensão meteórica, vantagem numérica. Farinha impura, o ponto que mais fatura. Um traficante de estilo bem peculiar. Você viu aquele mano na porta do bar? Ele matou um veinho a sangue frio. Às 7 horas da noite, uma par de gente viu e ouviu. A distância, dia de cobrança, a casa estava cheia. Mãe, mulher, criança, quando gritaram o seu nome no portão. Eu tinha grana pra pagar, perdão, é coisa rara. Tomou 2 tiros no meio da cara. A lei da selva é assim, predatória. Clique, clack, boom, preserve a sua glória. Transformação radical, estilo de vida. Ontem sossegado e tal, hoje um homicida. Ele diz que se garante, não tá nem aí. Usou e viciou a molecada daqui. Eles estão na dependência doentia. Não dormem à noite, roubam à noite pra cheirar de dia. Total domínio dos negócios, muita perícia. Ele dá baixa, ele ameaça, truta da polícia. Não tem pra ninguém. No momento é o que há. Pode crer. E aí, mano, vai pro Def Duke, você viu aquele mano na porta do bar? Aquele mano. Era um mano tal que me devia, mó pinando, safado, queria me dar perdido, ó. Negócio é negócio, aí bebê pra mim, mesma coisa bebê pro capeta, ó. Dei 2 tiros na cara dele, já era, virou os olhos. Mas e agora, mano, como é que fica? Peraí. Ih, sai fora, sai. Você tá vendo o movimento na porta do bar? Tem muita gente indo pra lá, o que será? Daqui apenas posso ver uma fita amarela, luzes vermelhas e azuis piscando em volta dela. Informações desencontradas, gente indivíduo, não tô entendendo nada. Vários votos sorrindo, ouço um moleque dizer, mas o cuzão da lista. 2 fulanos numa moto, única pista. Eu vejo manchas no chão, eu vejo um homem ali. É natural pra mim, infelizmente. A lei da selva é traiçoeira, surpresa. Hoje você é o predador, amanhã é a presa. Já posso imaginar, vou confirmar.